está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou o André Luiz Coutinho. Bom, boa tarde, Lízia Nascimento. Vamos ficar juntinhos até as 15 horas. E aí, amigos, no clima da Copa? No clima da Copa, torcendo pelo Brasil, né? Pois é. Eu também, gente, com certeza. Todos nós, né, na torcida verde e amarela. Verde e amarela. Com certeza. E a partir de agora você passa a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do programa de hoje será esportes, com a participação de perguntas de jovens de várias mocidades e espíritas do Rio e do Grande Rio. E o Jogo Rápido, gente, é uma entrevista com Suama Almeida, uma das coordenadoras do 14º Engeob. Lembrando, galera, que o programa é gravado. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras às 14h, com reprise aos domingos, no mesmo horário, às 14h. Com certeza. Antes do Jogo do Brasil. É verdade. E você quer falar com a gente? Então, anote os meios para isso. Por telefone, ligue de agora em diante até às 15h desta quinta-feira, dia 17, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. O número é 3396-6969, 3396-6969. E por e-mail é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então você vai lá no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então por fax através do 3386-1444. Ou ainda você tem a carta, gente. Como assim? É Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O nosso CEP é o 21920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo. Quiz. E a pergunta da semana do nosso quiz é: qual foi o primeiro centro espírita fundado no Rio de Janeiro? Letra A, Grupo Confúcio. Letra B, Grupo Familiar do Espiritismo. Ou letra C, Centro Espírita Amante da Pobreza. Então, responda a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 17, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio. O número é 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 21 de junho, você envia uma mensagem para a gente. Pode ser através da nossa página dentro do site da rádio. O site, repetindo, é www.radioriodejaneiro.am.br ou através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, seja por telefone, seja por e-mail, seja através do site da rádio, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar do livro O Rosário de Coral, de A. Wyon, da editora FEB, e também de uma exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, galera. Participem, hein? Todo mundo participando. O que rola por aí? A Juventude Espírita Abel Gomes, do Grupo Espírita André Luiz, do GIAL, promove no próximo dia 26 de junho, sábado, às 15h, um estudo especial com o jornalista e escritor espírita André Trigueiro, abordando o tema Espiritismo e Ecologia. Compareça. O GIAL fica na rua Jiquibá, número 139, no Maracanã. Outras informações pelo telefone 2569-2499. Jogo Rápido. Espaço Jovem. bem, galera, o dia 27 de junho está chegando. Mas você obviamente vai se perguntar, por que que eu estou mencionando o dia 27 de junho? É que nessa data acontece mais uma edição de um dos mais tradicionais e importantes eventos do meio espírita jovem no Rio de Janeiro. Trata-se do ENGEOB, o Encontro de Juventudes Espíritas da Associação Espírita Obreiros do Bem, que neste ano chega à sua 14ª edição. E para nos passar todos os detalhes sobre mais um ENGEOB, o que né, os organizadores estão preparando, as surpresas, enfim, essa expectativa, a gente recebe hoje no Jogo Rápido a Suama Almeida, ela que é uma das coordenadoras do ENGEOB. Suama, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Jogo Rápido. No caso, você que já esteve conosco também falando do evento no ano passado. E eu queria que você inicialmente falasse para a gente o que vocês estão preparando, o que esse ENGEOB 2010 tem de novo em relação aos eventos das edições anteriores. Primeiramente, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos. O que a gente está preparando esse ano é que todos nós possamos sair de lá, né? Possamos sair de lá com a certeza de que o Espiritismo na nossa vida é motivo de muita alegria, de muita satisfação, né? Mas principalmente também por ser um encontro de jovens, né? A gente vai focar muito na felicidade, que é a mocidade nas nossas vidas, ou a juventude, como alguns chamam, né? Perfeito. Então é mais ou menos isso, a gente valorizar essa possibilidade que a gente tem de estar estudando a doutrina junto com outras pessoas que têm a mesma idade que a gente, que têm os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades e as alegrias que isso tudo que essa vivência é capaz de trazer para a nossa vida, né? Eu acho que basicamente é isso. Vai ser um encontro muito feliz, pelo menos para mim, me lembrar de quando eu cheguei na mocidade, da felicidade que a mocidade é para mim até hoje, porque eu nunca me desvencilhei da mocidade, nunca saí de lá, hoje em dia trabalhando. Então isso para mim é um motivo de muita felicidade e para os organizadores do evento como um todo também. Então a gente quer dividir isso com jovens também dessa forma, né? Com certeza. Agora, qual é o tema deste ano e qual foi o motivo da escolha desse tema e de que forma ele pretende ser trabalhado? O tema desse ano é Espiritismo e Eu Multiplicando o Ser Feliz. Na realidade, o tema é o Espiritismo e Eu, porque não é só a mocidade que é um local de nos trazer felicidade e alegria dentro do Espiritismo, né? O Espiritismo na nossa vida, que deve ser uma doutrina de alegria, né? A gente às vezes percebe que às vezes a pessoa vê o Espiritismo não como uma fonte de alegria, mas como uma fonte de responsabilidade do lado negativo, né? Como uma culpa, alguma coisa assim. É verdade. O que a gente quer mostrar é que o Espiritismo deve trazer a alegria de viver, né? Tudo que a gente aprende no Espiritismo não é pra gente viver se culpando, isso acontece comigo porque eu mereço, porque eu fiz, porque na outra encarnação. Não, a ideia é totalmente contrária. A ideia é que o Espiritismo seja a fonte de alegria, a fonte para você buscar o porto seguro, né? O consolo das dificuldades e que te alavanca para você ser mais feliz. Então, a gente percebendo essa dificuldade de muitas pessoas e de nós também. Em muitos momentos, nós espíritas recebemos as nossas questões, as nossas dificuldades da vida como uma carga, uma culpa, né? E a ideia é totalmente o contrário. A ideia é que seja a motivo de felicidade, motivo de alavancar progresso, motivo de alavancar coisas boas. Claro. Então, acho que a ideia principal é essa. Muito bem lembrado, Suama. Agora, em termos de inscrições, quem pode participar do evento e de que forma essas inscrições podem ocorrer? E, é claro, também, até quando? Bom, na realidade, a gente tem uma característica de um evento que é numa casa, que hoje é uma casa pequena. Então, a própria coordenação já começa sendo de muitas casas espíritas. Sim. Né? Então, se você for ver os coordenadores e os trabalhadores, são de casas espíritas diversas. Então, a gente aceita jovens que estão ligados ao movimento espírita, alguns nem estão mais ligados à mocidade porque já não são mais tão jovenzinhos, às vezes estão ligados aos grupos de ESD ou aos trabalhos, às vezes são evangelizadores de infância, ou até mesmo evangelizadores de mocidade. Então, assim, todas essas pessoas, elas são acolhidas pelo IJOB, porque o IJOB é um encontro de acolhimento entre casas, entre amigos e tudo mais. Sim. Então, assim, os grupos são formados por pessoas de qualquer idade. Os pequenininhos, que seria aquele grupo de pequenos companheiros da Comerj com menos de 10 anos, a gente só está abrindo para aqueles que são filhos dos trabalhadores, porque a gente não tem nenhum grupo tão extenso de pessoas para ficar com eles. Mas sim, a partir de 11 anos, e não tem limite de idade. Então, assim, podemos até receber pais e filhos, um exemplo. Também, né? Né? Então, o IJOB é dia 27 de junho e a gente vai receber inscrições até o dia 20 de junho, que é uma semana antes, através do e-mail ingeob@hotmail.com. IJOB é E-N de navio, J de janela, E-O-B de bola mudo. Perfeito. E em relação aos menores de 18 anos, a gente pediria que entrasse em contato com a gente pelo e-mail, porque a gente tem uma, como se fosse uma autorização do responsável para participar do evento. Então, certo, assim, não só a inscrição, mas a gente precisaria que as pessoas entrassem em contato com a gente antes para a gente ver como é possível fazer dessa forma através do e-mail. E algumas casas espíritas, assim, que são mais próximas ali daquela região, da Tijuca, Rio Comprido e adjacências, receberam, então vocês também podem conversar com seus coordenadores de mocidade para verificar se eles receberam as inscrições e aí fazer através da própria mocidade. Ok, Soma. Queria então, para a gente fechar, que você confirmasse mais uma vez o dia, o horário e o local de realização do IJOB 2010, bem como também deixasse algum meio de contato para quem queira mais informações. Muito bem, então vamos lá. O 14º IJOB, cujo tema vai ser Espiritismo e Eu, Multiplicando Ser Feliz, vai acontecer no dia 27 de junho, que é um domingo, de 8h30 às 4h30 da tarde. Temos café da manhã disponível, café da manhã musical, bem legal. Oba! E vai ser na Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. É, tem um tipo um larguinho ali no Rio Comprido, que fica embaixo do elevado do que vai para o Rebouças. Então, aquela rua é a rua que começa naquele largo. Não tem errado. Quem chegar naquele larguinho, tem vários fácil acesso ali, chega lá fácil. E um meio de contato para quem quer mais informações? É o e-mail mesmo, que é o ingeob@hotmail.com. Maravilha, então. A idade mínima, então, é de 11 anos e não tem idade máxima. Certo. E eu quero agradecer a participação da Soama Almeida, ela que é uma das coordenadoras do IJOB 2010. Soama, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso nessa 14ª edição do IJOB e conte sempre com a gente. Obrigado, Marcos. Conversamos, então, com Soama Almeida, aqui no Jogo Rápido. Espaço Jovem. Bom, neste mês de junho, não há como negar, todo mundo está super atento à Copa do Mundo, que é o maior evento futebolístico da face da Terra, né? E a gente, aqui no Espaço Jovem, para pensar no seguinte, né? Como é que um evento esportivo é capaz de mobilizar tanta gente em tantas partes do mundo, né? O mundo inteiro mobilizado para isso. E aí a gente se pergunta, bom, futebol é um esporte. E esse poder de mobilização não apenas o futebol tem, mas o esporte em geral tem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no Espaço Jovem, sobre o esporte à luz do Espiritismo. E para tanto a gente recebe com muita honra o Fabiano Salles, ele que é trabalhador do Grupo Espírita André Luiz. Fabiano, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo de novo depois de tanto tempo aqui no Espaço Jovem. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre esse tema bem interessante, né? Muito em voga hoje. Com certeza. Boa tarde, Fabiano. Bem-vindo. Boa tarde, olha, Vamos fazer assim, um programa bem legal, né? Aproveitar esse clima de claro. Alegria de Copa e ver o que o esporte tem pra gente, né? Dentro do Espiritismo. Com certeza. E não é pouco, né? Sem sombra de dúvida. Exatamente. E como é que a gente pode começar, Lise? Bom, então a primeira pergunta é a seguinte: qual a importância do esporte para o desenvolvimento humano e para a saúde? Bom, então assim, para a saúde, né, o que a mídia já coloca aí muitas vezes, né, nós vamos só aqui relembrar que a importância vai desde a melhora da coordenação motora, né, diminuição de risco de doenças crônicas, como obesidade, doenças coronarianas, diabetes, câncer, né, até como aumento da autoestima, a melhora da qualidade de vida. Então, esses benefícios a gente já reconhece muito, a mídia, né, vários... veículos de mídia falam e ressaltam a importância da atividade física, a importância do esporte, né, para a saúde. Os profissionais de saúde mesmo, né? Exatamente, né? Então, assim, para o desenvolvimento humano, o esporte nos possibilita acreditar num ideal. Eu acho isso muito importante, o ideal de vitória, né? Sim. E que demanda naturalmente renunciar muitos interesses pessoais, né, que a gente tem para treinar e tal, né? E um dos princípios básicos dessa luta assim, pela vitória foi recomendado até por Emmanuel, né, a Chico Xavier, que é o quê? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, é um exercício de disciplina pelo treinamento para alcançar esse ideal de vitória. Né? Bem lembrado. E só quem convive, né, no meio esportivo sabe os sacrifícios, a abnegação, a renúncia a qual um atleta precisa, né, se submeter para chegar num nível de excelência, num nível mesmo de ponta. Exatamente. Né? São muitas coisas das quais alguém tem que abrir mão para chegar num estágio desses, uhum, né, de alto nível, né, de alto rendimento. Exatamente. como se chama. Isso acaba contribuindo também, de certa forma, né, para moldar a própria personalidade do indivíduo, né, Fabiano? Com certeza. Com certeza. Esses são valores que independem do esporte, né? Eles são para a vida. Por isso nós trabalhamos muito enquanto professores de educação física na escola, né? A gente ressalta a importância, né? Se é claro que muitos ali que estão na escola praticam esporte de forma educacional, né, eles não vão ser, né, a maioria deles, né, atletas de excelência, mas a disciplina, né, que eles colocam na prática esportiva, né, dedicação em algumas áreas, com certeza vai servir para a vida, para o resto da vida deles. Tanto na vida, né, material, quanto na vida enquanto espíritos. Né? Claro, lógico. Não tenho dúvida disso. E você tocou num ponto importante, você, de certa forma, abriu o leque que eu vou te perguntar agora. Para o desenvolvimento social do indivíduo, qual é a contribuição do esporte, desenvolvimento social e espiritual, por assim dizer, então, também? Bom, a contribuição do esporte para o espírito, né, ela se aproxima muito dos elementos que a busca da vitória possibilita, né? Como falei, construir um ideal, esperança, fé, renúncia, disciplina, né? São componentes essenciais para o crescimento do espírito. Agora, com relação à contribuição do desenvolvimento social, vamos dizer assim, o esporte tem essa capacidade, assim, de educar no sentido da honestidade, né, respeito às regras, à cooperação. Mas, normalmente, assim, muitas vezes o esporte se insere numa condição de uma sociedade autoritária. A gente precisa refletir um pouco sobre isso, não analisar, claro, o esporte de uma forma muito assim, acrítica, vamos entender. Então, na escola, lógico, a gente trabalha muito isso, né, onde, por exemplo, as regras são aceitas sem questionar. Ah, então, é claro que o ambiente competitivo, de digamos assim, com atletas e tal, o esporte, ele tem regras rígidas, né? Então, isso é inquestionável. Mas, na escola, a gente faz questão de trabalhar as regras, refletir o esporte de uma forma mais ampla, né? Para que, por exemplo... Né, mais pedagógica. Exatamente, mesmo. Mais pedagógica, né? Favorecendo mais a inclusão do que a exclusão. Né? A cooperação mais do que a competição exacerbada, né? A solidariedade mais do que ganhar a qualquer preço. Então a gente reflete muito nisso, né, dentro do ambiente escolar, né, o esporte da escola. Né? É verdade. Isso é legal, sim. Proporcionar mais o convívio, né, entre pessoas. Exatamente. Então, olha só, por que devemos fazer uma avaliação médica antes de começar uma prática de esporte? E aí já emendando, né? Perigo do atleta de fim de semana. A importância disso. É. Bom, por uma questão básica de segurança e cuidado com a nossa própria saúde, né? Existem históricos de risco familiares, pessoais, como obesidade, cardiopatia, doenças crônicas e outras que precisam ser muito bem avaliadas antes de iniciar qualquer prática de atividade física. Né? Eu, por exemplo, a própria hipertensão, né? É uma doença muitas vezes silenciosa, né? E às vezes surpreendemos, eu enquanto professor avaliador, eu já tive a experiência de fazer várias avaliações funcionais, a gente surpreendia pessoas que não estavam sentindo nada, né? E estavam com uma pressão elevada. Então é importante para a segurança da própria saúde, né? Antes de iniciar qualquer atividade física, fazer uma avaliação médica, né? E funcional, naturalmente. Com certeza. Agora, dando, né, curso, né, prosseguimento nessa linha de raciocínio, qual a importância do uso de roupas adequadas, de aparelhos corretos, também para uma boa prática esportiva? Então, bom, qualquer atividade física, o ideal é que a utilização de roupas leves, adequada ao exercício, ou seja, adequadas àquela estação, né? Por exemplo, a gente está, né, se aproximando do inverno. Sim. Então a roupa ela vai ter que se adequar. No verão existe, né, é necessário roupas mais leves, né, para que a prática ela seja o mais confortável possível. Agora, existe um mito que eu acho interessante a gente refletir, que é o uso de roupas pesadas, por exemplo, para correr. Né? Sim. Bota um casaco e tal, porque sua mais, né, aquela coisa, e vai perder mais peso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um ledo engano. Na verdade, você transpira mais, perde muito mais água, desidrata mais, né? E isso não vai definir diretamente se você perdeu mais caloria ou não, se você vai emagrecer mais ou não. Então, é um perigo que a gente tem que refletir, né? Agora, com relação a aparelhos, a gente recomenda que toda atividade física seja supervisionada por um profissional de educação física. Claro. Né? Então, por exemplo, o uso de aparelhos para atividade física, ela deve ser acompanhada de um profissional. Né? Então, essa é a base, assim, para o início de um treinamento. De um bom treinamento. Né? Exatamente. Ou seja, de modo geral, quanto mais leve a pessoa estiver se vestindo, melhor. Com certeza, para mais confortável possível. Uma coisa também importante com relação à vestimenta é o tênis, que muitas pessoas esquecem, né? Sim. Existem vários tipos de pisada. E a gente precisa, antes, digamos assim, até de comprar um tênis para o esporte, para a prática esportiva, ver qual é o tipo de pisada para que essa pessoa compre um tênis adequado. Porque muitos problemas de lesão, tanto no tornozelo quanto no joelho, estão relacionados à compra de um tênis inadequado. Muito bem lembrado. É uma coisa interessante, né? O que a doutrina espírita aborda sobre o esporte? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque até então eu nunca tinha parado para estudar, né? Para ver o que os espíritos falam. E o que é interessante é que é muita coisa, né? A questão do esporte, da prática de atividade física, vai desde o instinto de conservação, né? Como uma parte do Evangelho que fala do cuidar do corpo e do espírito. Né? Sim. A doutrina espírita nos recomenda cuidar tanto do espírito quanto do corpo. Porque na condição que estamos de espíritos encarnados, o corpo e o espírito se relacionam numa interdependência mútua. Né? Então os espíritos nos alertam que não cuidar do corpo é ir de encontro às necessidades da nossa própria natureza. E, consequentemente, é claro, de encontro às leis de Deus. Né? Mas eles nos colocam uma coisa interessante. Eles nos convidam a refletir sobre as nossas intenções em procurar uma prática de atividade física. Né? Será que a gente vai fazer atividade física ou vai buscar um esporte para dar vazão à nossa vaidade exacerbada, né? Ou melhorar a autoestima? Né? Busca de uma beleza corporal irreal, que muitas vezes a gente percebe, né, nas academias e tal, ou uma beleza real, aceitando como se é. Né? Então, os espíritos refletem, eles colocam, eles pontuam, acentuam muito essa ideia de que a gente precisa refletir nas nossas intenções, porque, afinal de contas, o que é matéria

a homenagem de cada um de vocês. Confirmando só o e-mail, né? espaçojovem@radioriojadejaneiro.com.br. Ou através do site da rádio, você indo no link programação, sublink Espaço Jovem, e depois clicando na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem, tem lá o espaço para você mandar a sua mensagem. É isso. Passe aqui, olha, pode deixar aqui no portão também. Pois a gente atende, legal. Cartinhas também estão valendo. Isso. O importante é a participação de todos. As mães, em geral, né, realmente merecem essa homenagem. Com certeza. Estamos aguardando. Valeu. Quiz. E essa semana queremos saber, qual foi o primeiro centro espírita fundado no Rio de Janeiro? Letra A, Grupo Confúcio. Letra B, Grupo Familiar do Espiritismo. Ou letra C, Centro Espírita Amante da Pobreza? Então você responde letra A, letra B ou letra C. Responda a alternativa que você considera correta, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 17, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 21 de junho, você envia sua mensagem com a resposta. Pode ser através do site da emissora da Fraternidade, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para deixar a sua resposta, ou então através do e-mail do programa, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, seja qual for o modo que você vai usar para mandá-la para a gente, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar do livro O Rosário de Coral, de A. Wyon, da editora FEB, e também da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, hein? Participe! Todo mundo participando, gente! E estamos de volta com o Fabiano Salles, ele que é trabalhador do Grupo Espírita André Luiz, e conversa hoje conosco sobre o tema esporte, respondendo a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também dúvidas de jovens de mocidades das mais variadas do Rio e do Grande Rio, essas dúvidas dos jovens sobre assuntos também dos mais variados, dúvidas essas que não puderam ser levadas nos seus programas de origem em função da falta de tempo. E o Fabiano agora, como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, vai nos informar os contatos do Grupo Espírita André Luiz, bem como o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. Então, Marcos, o Grupo Espírita André Luiz, ele reside na rua Jiquibá, número 139, ali no Maracanã. Sim. Né? E o telefone do GEAL é 2569-2499. O nosso site é www.geal.org.br, tá? Sim. E a nossa mocidade se reúne todos os sábados, de 15 às 17 horas. Tá? Perfeito. E agora, no final do mês de junho, vocês vão ter um estudo especial com o André Trigueiro? Exatamente, Marcos. O André Trigueiro será nosso convidado especial para o dia 26 de junho. Né, para falar e conversar com jovens, dialogar, né? Não vai ser uma palestra, né? Porque a gente está lidando com jovens, né? Claro. Nós vamos conversar sobre o tema Espiritismo e Ecologia. Convidamos todos os jovens de várias mocidades, né, inclusive vocês ouvintes, se quiserem participar, serão muito bem-vindos. E vai ser no mesmo horário, né? No mesmo horário da juventude, tá, de ótimo. 15 às 17 horas. Perfeito, então. Lízia, o que a gente tem aqui como a primeira pergunta, né, dos jovens? Pois é, nós temos agora a participação de Fernanda, de 18 anos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Ela quer saber o seguinte: o que precisa ser feito para se acabar com uma obsessão? Bom, Fernanda, os espíritos respondem a Kardec, na questão 469, que a melhor forma de acabar com a obsessão é praticar o bem, tá? Essa é uma regra máxima para que a gente possa romper com esse princípio da obsessão. E, naturalmente, a vigilância dos nossos pensamentos, né? A gente precisa buscar vigiar, como Jesus nos recomendou, né? Vigiar e orar. Com certeza. O Vitor, de 21 anos, da mocidade do Centro Espírita Miguel, pergunta, Fabiano: que caminho deve seguir um espírito simples para buscar ser mais forte? Bom, Vitor, eu aqui só estou repetindo, né, o que os espíritos falam, né? Eu sou porta-voz. Então, nós, mais uma vez eu vou citar Paulo, né, que fala o seguinte: ele recomenda que nós baseemos nossas ações ao governo da caridade. Ou seja, o caminho do bem é o melhor caminho. Persistindo no bem, com certeza, nós seremos mais fortes. Perfeito. Bom, Fabiano, mais uma. Como funcionam as reuniões privativas nas casas espíritas? Essa é a pergunta do Leonardo, 22 anos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Isso aí. Leonardo, quando você fala em reuniões privativas, eu acredito que você esteja falando sobre as reuniões mediúnicas. Não sei qual é a caracterização que ele dá. Isso depende muito de cada centro. Mas, primeiro é importante esclarecer por que é que a gente acredita que as reuniões mediúnicas não devem ser públicas. Primeiramente, porque o próprio codificador nos recomenda pequenos grupos. Sim. Graças às dificuldades que nos grandes grupos de sintonia vibratória e harmonia de pensamento. Por isso, uma reunião mediúnica de caráter público é um risco, normalmente, desnecessário, porque vem pessoas portadoras de sentimentos mais diversos, que muitas vezes perturbam, invariavelmente, a operação da mediunidade. Então, as reuniões mediúnicas, práticas, privativas, funcionam de acordo com as normas de cada casa. Pelo menos lá no Grupo Espírita André Luiz, eu tenho a felicidade de participar do grupo mediúnico da casa. Nós nos reunimos, fazemos, mais ou menos, no máximo, uns 4 a 7 médiums, nos reunimos com dirigentes, fazemos um estudo de meia hora do Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo de meia hora do Livro dos Médiuns, e depois partimos para a parte prática, para receber, acolher os espíritos, sofredores, e dialogar com eles, buscando a libertação. Maravilha. O Vinícius, de 15 anos, da Mocidade da Agremiação Espírita Isabel, pergunta: por que a confiança é essencial para a nossa caminhada? Bom, Vinícius, em verdade a palavra confiança, segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é sinônimo de fé. Kardec fala assim: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. E a gente falou muito de fé quando a gente fala de esporte, de busca pela vitória, É claro. Mas a confiança, ela é essencial para a nossa caminhada, porque nos dá uma espécie de lucidez que permite que nós vejamos, pelo menos em pensamento, a meta que queremos alcançar e os meios de chegar até lá. Ou seja, se possuirmos a confiança constante, caminharemos com absoluta segurança e certeza àquela meta. Então, ela é essencial para a nossa vida. Muito bem lembrado. Bom, Fabiano, está chovendo perguntinha. Por que algumas pessoas, quando experimentam algum tipo de droga, se viciam e outras não? A pergunta é de Fernanda, 18 anos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom, Fernanda, essa pergunta, assim, para mim, ela deveria ser perguntada a um técnico, que saiba dos componentes químicos de cada droga e tal. Mas o que a gente sabe é que existem drogas com potencial de viciação maiores do que outros. Por Sim. exemplo, a diferença entre o álcool e o crack, que já a mídia vem divulgando aí, que em poucas doses você pode se viciar. Mas o que importa é que também podem haver relações de resistência orgânica ou não, mas o que importa é que a gente deve buscar ser feliz, ser alegre, conviver com os nossos amigos de uma forma natural, sem precisar de nenhum componente químico para que a gente possa alcançar essa felicidade. Porque, no fundo, essa é a nossa meta. É claro. Cedo ou tarde, a gente conseguir atingir esse estado, de felicidade. Exatamente. Próxima pergunta, Fabiana, é da Beatriz, de 16 anos, da Mocidade da União Espírita Suburbana. É sempre boa a influência que os espíritos exercem sobre nós? Não, Beatriz, quem dera. Na Terra, pelo menos, não, ainda não é. Na nossa condição, não. Não necessariamente. Isso, então, Kardec explica muito bem, na verdade, os espíritos, a Kardec, naquela pergunta 467, que diz assim, o Kardec pergunta: Porque o homem, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Aí os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam ou aos que pelos seus pensamentos o atraem. Portanto, Beatriz, a influência que receberemos estará diretamente relacionada aos nossos desejos e aos nossos pensamentos. Então, com base nessa ideia, eu faço uma pergunta para você e para todos os ouvintes. O que comumente desejamos? Né? Em que padrão vibratório está o nosso pensamento? É isso que a gente precisa refletir. Se pensarmos bem, né, e desejarmos o bem, naturalmente atrairemos bons espíritos. Do contrário, atrairemos bons espíritos. Sabemos que a morte não existe e para onde vão os suicidas? Mas se a pessoa conhecia a doutrina espírita e sabia de tudo que poderia acontecer e mesmo assim cometeu o suicídio, o sofrimento dela é maior? Ela vai demorar muito mais para ser resgatada? A pergunta é do Francisco, 16 anos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom, Francisco, você deu um exemplo interessante, né, de uma pessoa que conhecia a doutrina espírita e mesmo assim cometeu suicídio. Não sei se é real esse caso, mas eu lhe pergunto, será que essa pessoa realmente conhecia a doutrina espírita? Existe uma expressão que é de algum autor espírita, que eu não vou ousar falar quem é, mas ela diz assim: aquele que conheceu Jesus nunca mais foi o mesmo. Essa frase nos faz compreender que a palavra conhecer, ela transcende a questão da compreensão racional, né? Mas sim, ela está intrínseca nela uma mudança de atitude. Por isso, parafraseando a autora, poderíamos dizer assim: aquele que conhecer o Espiritismo nunca mais será o mesmo. Mas no caso de uma pessoa que se diz espírita, cometer suicídio, a frase de Jesus já nos esclarece: a quem mais for dado, mais será cobrado. Com então, certeza. Isso nos remete à ideia natural de que aquele que tem um conhecimento maior da vida espiritual terá menos atenuantes do que aquele que acredita que após a morte virá o nada. Então é muito mais grave, com certeza, segundo a lei de causa e efeito. Mas se essa pessoa realmente, esse é um caso real, que oremos por ela, para que ela possa ter, né, a sua libertação em breve. Diga, Liz. Não, não, eu ia falar, pois é, aquele que conhece realmente tem mais responsabilidade. Exatamente. Isso que eu ia comentar, e ele já exatamente puxou por esse lado também. Bem lembrado. A nossa próxima pergunta é do Gabriel, de 19 anos, da Mocidade da União Espírita Suburbana. Como o jovem pode conciliar a responsabilidade de ser espírita com uma vida social normal? Essa é a grande pergunta de todos os jovens espíritas, né? Porque existe muitas das vezes uma diferença grande do que a gente aprende e do que a gente ainda, né, teima em fazer. Não, e até um adendo, né? O que seria uma vida social normal, né? Isso que eu ia perguntar. Também, né? Ou seja, viver a vida como um jovem normal, né? E por que não? O espírita não pode ser um jovem normal. Lógico. Mas, sendo então, assim, uma das colocações dos espíritos é o seguinte: é coerência. Sendo coerente com a nossa crença. Né? Do contrário, a gente vai se assemelhar aos fariseus do passado, né? Que da religião eles só tinham a máscara. Então, Gabriel, para você que quiser se informar mais sobre o assunto, eu recomendo, por exemplo, o capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo, o tópico 10, chamado O Homem no Mundo. Esse tópico é muito interessante, porque fala exatamente isso, que a gente não precisa ser triste, ser sisudo para estar no mundo, né? Mas a gente pode ser alegre, feliz, né? Vivo, né? E espírita, conviver com todas as realidades, né? Mas sendo espírita e coerente com a nossa crença. Outro livro também muito interessante que fala sobre isso é o livro Não Pise na Bola. Ele traz muitas informações para nós jovens aprendermos a conviver melhor em sociedade, sendo coerente com a doutrina espírita. Com certeza. E a gente quer aqui agradecer imensamente a participação do Fabiano Salles, ele que é trabalhador do Grupo Espírita André Luiz e conversou hoje conosco no Espaço Jovem sobre o tema esportes, entre outros assuntos. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E o recado é que a gente possa vivenciar esse momento de esporte, esse congraçamento que se dá pela Copa do Mundo, né? Sim. Estamos aí na certeza de que hoje o esporte, ele tem esse potencial de mobilizar massas, né, para, digamos assim, a união dos povos. E eu tenho certeza que no futuro nós, se nós vamos, digamos assim, amar o bem, amar a justiça, mais do que hoje somos apaixonados pelo esporte, e essa mobilização ela vai ser natural no cotidiano da nossa vida. Com certeza. Sem precisar de uma grande causa para nos unir. Exatamente, né? Exatamente. Então, mas Fabiano, assim, uma bibliografia para tudo que você falou, né? Para quem gostaria de saber um pouco mais. Olha, durante o programa eu já falei algumas, né? Mas o Livro dos Espíritos, o Consolador, né? O Livro Consolador, especificamente a pergunta 127, ela fala sobre esporte. Né? O livro Missionários da Luz, né? Também menciona sobre o esporte. Não Pise na Bola, esse livro também é muito bom, né? E outros livros muito interessantes que a gente pode recomendar. Maravilha, então. Conversamos com Fabiano Salles, aqui no Espaço Jovem. Espaço Livre. Outra opinião. Tenho meu coração agoniado e defendê-lo-ei até o fim. Estive com o gerente e conversamos sobre o assunto. Nosso caro Roque não agiu com premeditação. Não se pode afirmar que é realmente furto. O homem está obsidiado, mas infelizmente o banco não sabe disso. Era Raimundo Cecílio, o contador de grande organização bancária, advogando a causa de um colega que fugira pela manhã, carregando consigo grande quantia em dinheiro. Pequeno círculo de amigos, a princípio severo, como que se adoçava, a opinião de Raimundo era água fria na fervura, e continuava. Quem de nós está livre? Amanhã, o assédio das entidades perturbadas e infelizes pode voltar-se contra nós. É preciso compreender. Roque está doente, doente da alma. Entretanto, opinou o companheiro, é esquisito. Olhe bem que ele soube empalmar com absoluta maestria todo aquele dinheirão de uma só vez. Como poderia ser até mais? Atalhou Cecílio, o conciliador. Lembre-se de que ele está com os sentidos transtornados. Enquanto o grupo chegava ao serviço, outro amigo acentuou. Raimundo, graças a Deus temos em você um companheiro espírita compreensivo e cristão. Um apoio fraterno, solucionando-nos as dificuldades morais. Ora, ora, isso é dever de nós todos, respondia Cecílio, convicto. No saguão, porém, um contínuo aproximou-se e notificou. Senhor Raimundo, o senhor já soube? Soube o quê? O Roque, ao fugir hoje pela manhã, carregou a capa que o senhor deixou aqui ontem. E Cecílio, que se arvorava em defensor do colega, gritou completamente transtornado. Gatuno, cão vil, pagará caro, ele há de ver. Rádio Rio de Janeiro. E na semana passada a gente perguntou, em que livro de Allan Kardec consta o capítulo Projeto 1868, que traça estratégias para a propagação do Espiritismo pelo mundo? As opções foram, letra A, o Evangelho segundo o Espiritismo, letra B, a Gênese, ou letra C, obras póstumas. Qual foi a resposta correta, Marcos? Pois é, André, quem respondeu a alternativa C, obras póstumas, acertou. Aí, e qual foi o nosso ganhador da semana? Bom, o ganhador dessa semana foi o Almir de Lima, ele que mora no bairro de Anchieta, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi o ganhador do exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Parabéns, né, Almir? Parabéns, Almir, valeu. Valeu, valeu, Almir. Você tem um prazo, Almir, de 10 dias, começando a contar a partir de sexta-feira, dia 18, para retirar o seu brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro. No caso, se você passar aqui em dias úteis, é só você procurar o departamento de produção. Se você passar nos finais de semana, é só você ir diretamente na portaria. Em qualquer dia, vá sempre, nos procure sempre no horário comercial, ok? Parabéns, curta bastante o seu brinde e fica aqui o estímulo para que todos continuem participando do quiz, não é mesmo, André? É isso aí, participem, galera. Valeu! Espaço Jovem. Passou rapidinho, hein, André? Pois é, fim de jogo aqui no nosso estádio. Com certeza. Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta com qual tema, Lise? Bom, o nosso tema da semana que vem é homeopatia. Agora vai, hein? Agora pois foi. É. Lembrando que o dia e hora dos nossos encontros, todas as quintas-feiras, às 14h, o programa inédito, e o programa de reprise, que é no domingo, às 14h, também, antes do Jogo do Brasil, vale lembrar. É verdade. E se você quer falar com a gente, se você quer cadastrar a sua mocidade, ou se você quer simplesmente deixar a sua mensagem, é muito fácil. Como fazer, Lise? Bom, é só ir lá no nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então lá na página da nossa emissora, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Não esqueça de deixar lá o seu nome, seu endereço e sua idade. É legal também. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Valeu. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Um beijo e um feliz aniversário para os aniversariantes de junho. Um beijo. É verdade. E no clima da Copa, em verde e amarelo, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.